Ó, puto, os caras voltou. Os três tenores. Não é possível. É verdade. Tá preparado? Ah, você é aqui, então. Nave beat na batida, sim. Olha no meu olho. Veja o brilho da alma de um louco. Tensão, em meio ao lodo encontrei minha missão. Candidato à morte, por sorte o destino me disse que não. Quanto mais eu elevo minha alma, mais ainda sinto meus pés se pregando no chão. Bandido aos olhos de um porco, bom filho aos olhos do pai. Nas costas mochila, na mente uma fila de ideias e agora essa vai. Ninguém me ensinou a jogar, nem sabia o que vinha. Depois só me deram a chuteira, empurraram pro campo e disseram: vai lá, sabe gol faz dois. Não pode pipocar, pipoca é o que mais tem. Por isso uns vão, vem. Vamos bem, a vida me ensinou a não temer ninguém. Vai dar pra ver com quantos MCs construímos o bem. Salve, nós somos um só, vai lá. Se é sangue que eles querem, então que tentem me cortar. Sonhei com uma vida melhor, meu trabalho e suor me fazendo ganhar. Realizei só quando parei de sonhar. Ei, as ruas querem mais som. Nosso dom não pode ser secreto, tipo a sociedade maçom. Se é o que vocês querem, eu me entrego, tipo garçom. Estourando orelhas como fez o Mike Tyson. Oh tio, rumo ao gol, viu? Fábrica de flow, viu? Três pastores resgatando almas de quem ouviu. Verso útil, quebrando tabu, tio. Se seu gosto musical se aprendeu vendo Raul Gil. Seu coração é seu remédio quando a vida diz tudo passarás. Lá terroristas derrubam prédios, aqui nós derrubamos máscaras. Eu grito aos quatro cantos o que meu peito me diz. Num tempo onde as bases falam mais que os MCs, a raiz não tá no chão, a raiz está em você. Se não ensinaram que é revolução, a prática é o melhor jeito de aprender. Olhe por nós, Senhor, que nós olha por cada fã. Hoje é o dia dos de bem, fala do passa amanhã. Moisés de Force One, aliás, foram quantos mares vermelhos esse mês? Decileis, frias, vans, filosofias, pontes arregaçando como a usina em Belo Monte. Pretos no topo, sem morte. O julgamento era uma questão de sorte, ofereceu uma questão de tempo. Cantei como motor das Hornet, louca. Onde paredes tem ouvidos, cotovelo tem boca. Tá tudo errado, cruel, incrível. Meu papel vem ser invisível, tipo salve nos Nextel. Sem bote, sem doce, sem back, sem rebite. Os outros querem diamantes, nós queremos dinamite. Sou Mandela, sou Fela, sou Marighella. As armas, companheiro, pela liberdade, só por ela. Séculos cortando a noite no açoite, sem maldade. Sou eu mesmo, xinga não, cala a boca e faz metade. Firmeza, licença aqui, moleque. Emicida, Rashid, Projota, Nave Beats, 2011, Vivão. Como diz o mestre KLJ, estamos vivos, irmão, estamos vivos. Pra cima, revolução, a nova ordem de guerreiros na missão. Você pode tentar, se quiser derruba. Você pode tentar, mas só pode tentar. Pra cima, revolução, a nova ordem de guerreiros na missão. Você pode tentar. Não ouviu, não? Não. Você pode tentar? Você pode ter. Não, pera aí, agora eu tô vendo se a ideia era boa mesmo. Se vale a pena dizer sem o som. Besta demais. Aí.